expansões para Mansion of Madness e Time Stories. Pinguins fofinhos vencem o Kinderspiel des Haus. Pinguins fofinhos vencem o Kinderspiel 2017. Prepare sua carteira porque mais jogos estão vindo para o Brasil. Sejam bem-vindos a mais um turno do Jogatina VG News. Aqui é o Zabu... Não, aqui é a Jéssica. E estamos começando o programa da semana. Esse podcast é um oferecimento do nosso canal de notícias no Telegram e da loja parceira Rocket Jogos. Acessem rocketjogos.com. Também não esqueçam de seguir a gente no Twitter, @jogatinaBG, curtir o nosso Facebook, @jogatinaBG, assinar o canal do YouTube e entrar no nosso grupo do Telegram, que é conversas lá. Oh, a galera é animada! O podcast dessa semana é referente ao período de 20 a 26 de junho. E começando pelas notícias nacionais, a editora Redbox anunciou pelo Facebook que trará o jogo Letters from Whitechapel como Cartas de Whitechapel para o Brasil no fim do ano. Eles também anunciaram Masquerade de Bruno Faiducci. Trata-se de um party game de 2 a 13 jogadores. A MeepleBR começará em breve a pré-venda do Orleans, com o preço promocional de R$ 229,90 e a entrega prevista para agosto. A editora Ludofy abriu a pré-venda do Le Havre, com preço promocional de R$ 230,00 e previsão de entrega entre julho e agosto de 2017. A Grow Jogos abriu a pré-venda do Castles of Burgundy, com valor promocional de R$ 224,99. A previsão é de 17 de julho de 2017. Shazam, jogo de Marcos Macri, terá reprint pela MS Jogos e está previsto para agosto. Agora para as notícias internacionais. A Fantasy Flight anunciou uma nova expansão para Mansions of Madness, segunda edição, chamada Streets of Arkham. Ela virá com novos tiles, investigadores, tokens e monstros. Está previsto para o último trimestre de 2017, ainda sem valor anunciado. A Simon anunciou The Fifth Ingredient, expansão para o jogo Potion Explosion, para dia 23 de junho. Eles também divulgaram mais informações sobre outros lançamentos de junho, Crônia de Sérgio Halaban e novidades para a série Rum & Bones. E o card game mais popular do mundo, Magic the Gathering, completará 25 anos ano que vem. Muitas novidades já foram anunciadas para celebrar essa marca histórica. Mais informações vocês conferem no link desse post. A Steve Jackson Games anunciou Munchkin Spell School, um jogo standalone onde jogadores representam estudantes no colégio de magia. Mais detalhes no post do podcast. A Asmodee disponibilizou a expansão Lumen Fidei para o jogo Time Stories. O conteúdo desse título levará os jogadores à Idade Média, no período onde dominava o poder da Igreja e o poder dos impérios. O seu preço é de $30. A editora CGE anunciou outro party game do Vladas Vatio, chamado That's a Question, onde os jogadores usarão cartas hexagonais para formar perguntas. Eles também anunciaram uma versão de 2 jogadores para o jogo Codenames, chamado Codenames Duet, de Vladas Vatio e Scott Eaton. Está prevista para agosto de 2017. Pulsar 2849 é o novo título do criador de Last Will. Trata-se de um jogo de draft de dados e exploração espacial. O jogo está previsto para lançar durante a Spiel 2017. A Z-Man Games anunciou oficialmente o Pandemic Legacy Season 2 e ela publicou em seu site mais detalhes sobre o título. Link na postagem. A Monolith anunciou o board game de Batman, usando o sistema THS do jogo de Conan, e sua campanha no Kickstarter deve começar no fim desse ano. A IDW Games anunciou um jogo baseado no spin-off de Avatar, com o nome The Legend of Korra Pro Bending Arena, com o preço de $50. A Matago anunciou Okanagan para Spiel 2017. Trata-se de um jogo da designer Emmanuel Ornella, ambientado no Canadá, e será um jogo de construção de território e gestão de recursos. Outro jogo anunciado pela Matago foi Meeple Circus, que transforma a mania de muitos de empilhar meeples em um jogo de destreza. A empresa holandesa Queen's Games anuncia para o fim do ano Agra, do mesmo criador de Lagranja, é um jogo de gestão de recursos para 2 a 4 jogadores. A Renegade Studios anunciou Planet Defenders. Nele, os jogadores vão proteger seus planetas de robôs, onde terão que gastar baterias para controlar defensores e melhorar tecnologias, previsto para o quarto trimestre de 2017. A Yellow anunciou Sentai Cats para setembro de 2017, um jogo no qual Mecha Dogs atacam a fábrica de catnip. Os gatos terão que treinar para se tornarem Sentai Cats e tomar ela de volta. A Skull leva o prêmio do Kinderspiel des Jahres 2017, prêmio que é destinado para jogos voltados ao público infantil. A Skull é um jogo de petelecos com pinguins bem divertido, e com a proximidade da Gen Con 50, que acontecerá em Indianápolis entre os dias 17 e 20 de agosto, muitas empresas aproveitam para anunciar previamente algumas novidades. A empresa da vez foi a DV Gyoti, com três títulos para a feira: Bang! Armed and Dangerous, expansão de Bang, The Little Mermaid, expansão de Dark Tales, e The Fate of London, expansão de Deckscape. Para o podcast dessa semana, selecionamos três destaques do Kickstarter. O primeiro jogo que separamos foi o Rabbit Island, um jogo 4X simples de 2 a 4 jogadores, com uma arte bem simpática. O segundo foi Seven Sea, War of the Cross, que é um jogo oriundo do time original de Legend of the Five Rings. É um jogo estratégico diplomático de 4 a 7 jogadores. A nossa terceira dica é Elements, um jogo de Dice Duel para 2 a 4 jogadores, onde os jogadores são xamãs lutando para controlar energias. Sem esquecer o cantinho dos eventos, voltamos a afirmar que em Curitiba acontecerá no dia 1º de julho o Sábado Lúdico, na sessão infantil. Confira mais informações no post do podcast. E também em Jundiaí, São Paulo, no dia 1º de julho, ocorre a edição 39 do Além do Muro, na Associação Nipo Brasileira de Jundiaí. Custa R$ 5,00 a meia entrada. Também vejam mais informações no post. Se você sabe de alguma notícia bombástica que a gente não comentou aqui, manda aqui nos comentários ou então por e-mail no jogatinabg@gmail.com. Mandem também dicas sobre eventos que a gente possa anunciar aqui. Ressaltamos que as editoras são muito bem-vindas a entrar em contato com a gente para ter seu material divulgado aqui, beleza? Então, por hoje é só. Até o próximo turno!